Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus da fagulha espiritual que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Uma vez mais, boa noite. O programa Lux Esotérica retorna em mais essa edição, dando continuidade ao nosso curso de introdução ao esoterismo, a teosofia em seu primeiro nível. Estamos abordando junto com vocês, ouvintes, os temas fundamentais da filosofia oriental, a filosofia esotérica, a filosofia transcendental dos mestres da grande fraternidade branca, que periodicamente enviam os seus discípulos para o mundo para, uma vez mais, redeclarar a sabedoria divina, a sabedoria espiritual. Não estamos abrangendo nada de novo aqui neste nosso curso, caros ouvintes, mas talvez seja novidade para muitos que estão nos ouvindo os conceitos, as ideias que nós estamos abrangendo. E é para você, ouvinte, que está chegando aqui pela primeira vez, é para você, ouvinte, que é um neófito, um iniciante dentro do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, é para você que este curso, que estas aulas, esses programas estão sendo transmitidos. Estamos cumprindo aqui, caros ouvintes, o nosso Dharma e retribuindo a grande riqueza espiritual de conhecimentos que eu pessoalmente recebi nesta vida, em outras existências também. Então, a minha dívida para com os grandes mestres é enorme. E nós só podemos pagar essa dívida, caros ouvintes, procurando também transmitir aqueles que estão buscando, aquelas almas que estão, caros ouvintes, nesse instante, retornando à matéria e precisam receber uma vez mais, precisam da redeclaração dos conhecimentos esotéricos para que se reencontrem na sua escalada de evolução. E a nossa temática, caros ouvintes, desde o começo da semana passada, tem sido sobre a consciência e os seus veículos, caros ouvintes. Porque nós, caros ouvintes, isto é uma ideia básica do esoterismo, somos seres espirituais que nos utilizamos de veículos. Nós ocupamos as formas, caros ouvintes, e isso realmente é uma maneira muito espiritual de encarar as coisas, ouvintes, e não serve apenas para nós, ouvintes. Cada forma que está ao nosso redor, ouvintes, todos os minerais, todos os vegetais e os animais, e até, caros ouvintes, formas que não estão visíveis para os nossos sentidos, para a visão, para a audição, que são os chamados elementais. Todas essas formas, caros ouvintes, estão nesse exato instante sendo habitadas também por espíritos. Não há, caros ouvintes, realmente coisa morta, coisa inanimada ao nosso redor. O universo, caros ouvintes, é um local de vida, de inteligência, de consciência. E apesar de nós não acharmos nada inteligente nem consciente, os minerais, aqui os materiais dos nossos computadores, essa cadeira que nós estamos sentando sobre ela, caros ouvintes, o plástico, o vidro aqui dos monitores, dos gabinetes dos nossos computadores, dos nossos teclados, saibam, ouvintes, que essa matéria aparentemente inerte está cheia de vida. Está cheia de vibração. O átomo, caros ouvintes, não é estático. Ele é vibrante, ele pulsa, e uma substância não se mistura com a outra facilmente, porque, caros ouvintes, existe consciência. E a consciência é, assim como a inteligência, o exercício da escolha, caros ouvintes. Então, a água não se mistura com o óleo, não é porque por acaso, caros ouvintes, essas duas substâncias não se misturam. Mas a consciência naquele nível material da água, do óleo, de outras substâncias, elas escolhem vibrar numa certa frequência e aí elas não se misturam umas com as outras. É muito mais evidente para nós, ouvintes no reino vegetal, nós vemos as plantas manifestando a sua beleza, a sua vida, procurando com os seus tropismos, né, o seu movimento regular. As plantas buscam a luz, buscam o sol, e as plantas respondem às consciências que estão à sua volta. Se nós cercarmos uma planta com belas paisagens, com uma bela música, se nós tratarmos bem uma planta, caros ouvintes, ela se desenvolve mais, dá mais flores e dá mais frutos. Agora, se nós maltratarmos uma planta, se nós colocarmos uma música barulhenta ou colocarmos ela num local onde haja ruídos dissonantes, realmente que só prejudicam, essa planta se desenvolve menos e muitas vezes até morre, caros ouvintes, porque a planta tem já uma consciência mais desenvolvida. E nos animais não precisamos nem dizer, caros ouvintes, os animais são cheios de vida, cheios de inteligência, são seres extremamente emocionais, seres que muitas vezes se apegam até aos seres humanos, demonstram carinho pelas pessoas, pelos outros animais, são capazes de ter emoções, sentem compaixão e principalmente sentem dor, sentem prazer, sentem alegria, sentem tristeza, caros ouvintes. Então, nos animais e toda a fauna, caros ouvintes, nós sabemos que ali se manifesta muito a consciência. E o ser humano é o passo seguinte, ouvintes, entre nós, bilhões e bilhões de chispas divinas, depois de terem passado, ocupado essas formas anteriores, os reinos anteriores, nós finalmente chegamos nesse nível que nós estamos hoje, caros ouvintes. E não foi pouco avanço, caros ouvintes, nós já avançamos muitíssimo. Vocês não têm ideia, caros ouvintes, há quantos milhões de anos a nossa chispa divina se desprendeu do seio do Pai e veio fazer essa peregrinação aqui na matéria. Nós, de certa forma, caros ouvintes, já somos, inclusive, vitoriosos, porque nós já conseguimos expressar muitos aspectos divinos. Nós já podemos, caros ouvintes, manifestar a autoconsciência, temos a nossa mente, temos as emoções, temos o veículo das ações, caros ouvintes. Então, esse veículo físico, caros ouvintes, ele é habitado pela nossa alma. E é por isso que o ocultismo, o esoterismo chama, então, as formas, todos os corpos, caros ouvintes, dos mais diversos tipos, são formas que podem ser habitados pela vida espiritual. E subsidiariamente, ouvintes, isso então faz com que nós tenhamos muito respeito por tudo que está à nossa volta. Todas as coisas do universo, ouvintes, são sagradas. Não existe, caros ouvintes, morte, não existe inconsciência, não existe até coisas que nós imaginamos que não prestam, caros ouvintes, não existem lixo no universo, ouvintes. Existem, sim, vibrações inferiores, mas cada um no seu nível, caros ouvintes, está evoluindo. Então, nós já falamos do corpo físico, dos mistérios que envolvem o átomo, as percepções que a nova física tem nos apresentado e como a consciência da humanidade, ouvintes, está realmente atrasada se nós formos comparar com o progresso que a física teórica e prática realmente fizeram, porque hoje a física vive um momento da relatividade, a física quântica já não enxerga mais o átomo, caros ouvintes, como um sistema solar em miniatura, mas sim como uma nuvem de possibilidades, onde ao mesmo tempo um átomo, por exemplo, como as emissões da luz, simultaneamente a luz é uma partícula e é uma onda. E hoje a física sabe aquilo que os esoteristas sempre disseram, caros ouvintes, que não existe verdadeiramente separação entre as coisas do universo. Existe sim uma inter-relação profunda entre todas as coisas, porque a ciência hoje admite que quando o cientista vai analisar qualquer coisa, não existe, caros ouvintes, separação entre o cientista e o objeto da sua análise. Nem mesmo, caros ouvintes, os médicos hoje creem que pode haver tratamento se não houver realmente uma relação entre o médico e o paciente. Até os médicos sabem que até quando os pacientes e os médicos têm afinidades energéticas, afinidades astrológicas, existe uma maior possibilidade de cura, caros ouvintes, de maior sucesso no tratamento. Então a física sabe que quando ela observa uma substância, essa substância é transformada pela observação. Então, meus amigos, a ciência da física hoje reafirma aquele princípio que nós também afirmamos do ponto de vista espiritual e esotérico. A ciência também confirma de que tudo no universo é uma grande unidade, caros ouvintes. Todos nós estamos ligados e unidos. Então nós temos que ter uma imensa responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento, pelo nosso próprio corpo, e um imenso respeito, caros ouvintes, verdadeiramente uma reverência pelo corpo, pelas formas das pessoas, dos animais, das plantas, das formas da natureza, porque ali também existe consciência evoluindo. Então falamos também do duplo etérico, caros ouvintes, nos últimos programas mais recentes. O corpo energético que envolve, o primeiro dos corpos energéticos que envolve o nosso corpo físico, como ele possui centros de energia, né? Que na verdade os chineses, na sua sabedoria, da sua medicina oriental, principalmente na acupuntura, eles catalogaram, caros ouvintes, 70 mil pontos energéticos no corpo humano. Mas são 7 os centros principais que são reconhecidos pela yoga clássica, pelo esoterismo, e nós já falamos aqui nos últimos programas detidamente sobre eles, mas nesse curso nós ainda vamos voltar a esse assunto. Agora nós vamos falar sobre o corpo que está dentro daquela visão que nós colocamos para vocês, nos planos de existência, imediatamente acima, que é o corpo, caros ouvintes, a aura emocional, um ovoide de energias que está ao nosso redor, que nas pessoas comuns tem cerca de 60 centímetros a 1 metro de distância do corpo físico, e é ali, caros ouvintes, que existe uma série de energias que são chamadas energias emocionais, que nós realmente temos muita dificuldade como que se processam as emoções e os pensamentos, ouvintes, porque a nossa ciência, infelizmente, acha que emoção e pensamento são mecanismos eletrobioquímicos que ocorrem dentro do corpo, no cérebro, no sistema nervoso, nas glândulas, na emissão de hormônios e por aí em diante. Quando o esoterismo a espiritualidade, caros ouvintes, a teosofia nos fala de corpos energéticos que, a seu devido tempo, a ciência vai chegar lá, caros ouvintes. Mas aqui o nosso texto básico desse curso que nós estamos levando com vocês, que está lá na seção de membros da Loja Esotérica Virtual, em www.levir.com.br, na seção de membros, na área de curso de teosofia, vocês têm lá o texto A Consciência e Seus Veículos. Então nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o corpo astral. E esse texto nos diz o seguinte: foi através da clarividência que os alquimistas da Idade Média conheceram o veículo da consciência que está imediatamente além do duplo etérico, daquela aura da saúde que tem uma cor azulada e aparece nas fotos Killian. Ou seja, além desse corpo etérico existe uma outra camada de energias que os alquimistas medievais percebiam clarividentemente. E eles então o chamaram de corpo astral, porque quando observado clarividentemente assemelhava-se ao corpo físico, porém era circundado por uma aura ovoide de cores brilhantes como as de uma estrela que se movia constantemente. Ele seria constituído então de matéria astral, ou seja, os sete estados ou subplanos imediatamente mais sutis que os éteres, que pertencem ainda ao plano físico. Essa matéria seria tão sutil que os seus átomos possuiriam um grau de liberdade a mais para vibrar, isto é, uma nova direção para deslocamento. Isto caracteriza o plano astral, constituído por essa matéria que nós podemos dizer que é quadridimensional e, portanto, interior a esse nosso plano físico, que é um plano tridimensional. Essa interpretação seria similar à interpenetração das diferentes ondas de rádio no mesmo espaço. Também o corpo astral, seguindo esta mesma linha de raciocínio, usualmente interpenetraria o duplo etérico, que por sua vez interpenetra o corpo físico. Nesse sentido, os mundos sutis invisíveis estão aqui e agora conosco, ou, usando uma expressão bíblica que foi mencionada pelo Cristo, o reino dos céus está dentro de vós, no caso, dentro de nós, caros ouvintes. O problema real se encontra na dificuldade de focarmos nossa consciência nesses estados elevados, sintonizarmos, por assim dizer, nosso receptor cerebral com essas ondas astrais. Porque, caros ouvintes, realmente o nosso cérebro, ele não consegue registrar as verdadeiras frequências do plano astral. E todos nós, caros ouvintes, estamos atuando nesse plano astral simultaneamente aqui com o corpo físico. Porque o nosso corpo, caros ouvintes, ele realmente não responde completamente, corretamente, às vibrações do astral. Porque a característica desta prateleira superior, caros ouvintes, desse plano superior ao físico, que é o astral, que nós mencionamos aqui no último programa ou nos últimos programas, o plano astral, ele vai desde aqui o plano físico, a superfície do planeta, e segue quase encostando na órbita da Lua. É um plano muito mais extenso, onde há muito e muito mais diversidade de vida e de seres do que aqui nós temos na matéria, caros ouvintes. E essa característica do brilho intenso é uma coisa que salta aos olhos do clarividente. No plano astral, caros ouvintes, é dia, 24 horas, o tempo todo, continuamente. Na verdade, não dá para enxergar o sol, as estrelas, não dá para saber que horas são no plano astral, porque ele está funcionando, caros ouvintes, continuamente. Não existe interrupção de consciência nesse plano. Daí que muitas pessoas, quando chegam desencarnadas nesse plano, realmente perdem totalmente a noção de tempo, de espaço, porque ali existem quatro dimensões, como nós também dissemos no último programa. Não existe no plano astral a limitação que existe no físico, onde no físico dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. No astral nós podemos aglomerar milhares de pessoas, caros ouvintes, em 1 metro quadrado de espaço, e as pessoas sequer notariam que estão todas apinhadas ali, porque realmente não existe essa limitação. Agora, a grande característica que realmente nós temos que enfatizar para vocês, ouvintes, é que no plano astral ele é, caros ouvintes, o mundo das emoções, o mundo das sensações. Ali, caros ouvintes, uma emoção, uma comoção, qualquer coisa do ponto de vista emocional é 100 vezes mais poderoso, 100 vezes mais forte do que nós sentimos aqui no físico. As emoções que chegam para nós aqui no plano físico são pálidas ideias, caros ouvintes, pálidas energias que nos chegam lá do astral. Porque do astral essa energia tem que cair no nosso duplo etérico e depois passar pelos chakras, até que venha a imprimir então uma força nas nossas glândulas. E nós sentimos muito mais a emoção, caros ouvintes, com o nosso plexo solar. É por isso que quando nós ficamos muito emocionados, muito nervosos, ou coisa que o valha, nós sentimos então aquele famoso friozinho na barriga, aquela dor de barriga, aquele mal-estar, né? Os rins também recebem muita energia que vem diretamente do astral. Nós podemos dizer que os rins são verdadeiramente as orelhas, né, do nosso tronco, porque tem aquele famoso conhecimento popular que quando estão falando de nós, né, falando mal normalmente, né, quando estão falando de nós, então nós sentimos a orelha quente, a orelha queimando, caros ouvintes. Isso acontece, caros ouvintes, esse reflexo da orelha ficar realmente coçando, ficar aquecida, é porque, na verdade, caros ouvintes, o nosso rim está recebendo correntes astrais, porque, como nós também mencionamos, ouvintes, quando uma energia é emitida no astral, quando nós pensamos numa pessoa, quando nós temos um sentimento por uma pessoa, lembramos dessa pessoa, dizemos o nome dessa pessoa, comentamos alguma coisa sobre essa pessoa, nós emitimos uma energia, uma onda astral, que se desloca instantaneamente no plano astral e realmente atinge a pessoa. E o ponto, ou os pontos que são mais atingidos, são exatamente o plexo solar, os rins e o fígado, caros ouvintes. Então, muito cuidado aí com essas emoções, caros ouvintes, e principalmente aonde que o nosso nome anda circulando por aí, caros ouvintes, e principalmente o que nós emitimos, porque no plano astral, caros ouvintes, não existe endereço, não existe local fixo. A única maneira de você achar uma pessoa ou alguma coisa no plano astral é através da vibração. E o nome, caros ouvintes, e a imagem da pessoa são as duas grandes vibrações que fazem com que a gente encontre uma pessoa no astral. Basta pensar, focalizar a imagem, mencionar o nome da pessoa e nós realmente nos deslocamos instantaneamente e nos encontramos com ela, quer ela esteja próximo, alguns poucos metros, ou esteja do outro lado do planeta, ou até quase saindo fora desse planeta, mas nós achamos a pessoa no astral. É um plano muito mais agitado, caros ouvintes, um plano realmente com energias fortíssimas, e nós temos que ir nos preparando, caros ouvintes, principalmente refinando as nossas emoções, porque a matéria que nós tivermos no nosso corpo astral é que vai fazer, que vai permitir a nossa consciência atuar naquele plano. Então, caros ouvintes, estamos aqui levando com vocês esse curso, mas está terminando nesse instante o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Agradecemos aí a grande audiência. Sempre nesse dia da semana nós temos uma das maiores audiências da semana. Agradecemos o carinho, a presença de todos que estão ao vivo aqui conosco, mas vamos ao nosso tradicional intervalo e voltaremos a seguir falando maiores e outros detalhes, caros ouvintes, sobre o corpo e o plano astral, caros ouvintes, o plano das emoções. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, o nosso curso de introdução ao esoterismo e teosofia. Agradecemos muitíssimo aos nossos associados da Levir, que têm contribuído conosco para que nós melhoremos aqui os nossos equipamentos e que para que tenhamos condições de continuar esse trabalho. Sempre temos que registrar o nosso agradecimento a todos aqueles que apoiam o trabalho da Loja Esotérica Virtual, que está há 14 anos no ar na internet, ininterruptamente, levando sempre muitas informações, muito conhecimento, sabedoria para a alma dos nossos ouvintes. E a você que está chegando aqui pela primeira vez, que está nos acompanhando não só ao vivo nesse instante, mas também em outros horários aqui pelas gravações, aqui na rádio ou lá na sessão de áudio da Levir, ou pelos discos que vão ser distribuídos com esse programa, também agradecemos muitíssimo o seu prestígio. E vamos continuar aqui, ouvintes, o nosso estudo aqui sobre os veículos da nossa consciência, continuando aqui o tema do astral, caros ouvintes. É astral porque ele é brilhante como as estrelas. E vocês podem se perguntar, aonde é que está esse plano astral, caros ouvintes? Ele está em cima, está embaixo de nós, está para cima, está dentro, aonde que ele está? Ele está, caros ouvintes, à nossa volta. O plano astral, na verdade, ele é uma vibração, caros ouvintes, muito mais rápida, muito mais intensa do que a coisa mais forte que existe no plano físico, que seriam os raios gama, que tem bilhões de ciclos por segundo, ouvintes, de energia eletromagnética. O plano astral vibra com uma frequência mais elevada ainda do que isso, caros ouvintes. Daí então que as vibrações astrais penetram os átomos físicos como se eles não existissem, ouvintes. O átomo, na verdade, é vazado, caros ouvintes, ele é muito mais oco e realmente ali podem passar muitas outras substâncias, vibrações, tanto as ondas de rádio, as grandes emissões energéticas passam por dentro do átomo, e o astral também, caros ouvintes, interpenetrado pela matéria astral. E uma das funções do corpo astral é a de transformar as vibrações captadas pelo nosso corpo físico em sensações na nossa consciência. O nosso veículo astral, caros ouvintes, esse ovoide que nos circunda, ele tem essa grande capacidade. Ou seja, segundo o esoterismo, a teosofia, essas vibrações que são captadas pelos nossos sentidos, né, elas fluem pelo nosso sistema nervoso até o cérebro, né, de onde elas são justamente lançadas acima para o nosso corpo etérico, e deste corpo etérico, então, essa informação vai para o astral. E só ali, meus amigos, no corpo astral, é que essas informações, essas percepções do físico, são convertidas em sensações. E é nesse estágio que, finalmente, a sensação recebe, então, o colorido ou a qualidade de agradável ou de desagradável, que anteriormente não existia. Então, ouvintes, quando nós, né, fazemos qualquer coisa aqui no físico, quando nós vemos, quando nós ouvimos, quando nós sentimos um aroma, o gosto, o tato, caros ouvintes, essas percepções são puramente mecânicas ou químicas ou elétricas, são conduzidas pelos nossos nervos, e ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, não é o nosso cérebro que dá essa qualidade, caros ouvintes, de agradável ou desagradável a essas sensações, mas sim é o corpo astral, ouvintes, que dá isso. E ali existe realmente o fenômeno da memória. Então, conforme nós vamos ter as nossas sensações, nós vamos tendo as experiências, nós vamos acumulando a memória dessas experiências, e aí que nós realmente classificamos essas sensações em agradáveis, desagradáveis, prazerosas ou, né, que nos causem dor, dolorosas, e aí nós vamos realmente estimulando cada vez mais esse corpo, né? E ali, então, meus amigos, também as sensações se juntam, então, com emoções, né, e com as comoções, porque a comoção é normalmente um impacto emocional que nós recebemos do exterior. E as emoções são sentimentos que brotam no nosso veículo astral, caros ouvintes, e aí fazem o caminho contrário. Ou seja, quando nós temos uma sensação interior, uma verdadeira emoção, então nós percebemos que o nosso corpo físico é impactado, e muitas vezes a nossa voz embarga, ou nós começamos a chorar, ou nós começamos a rir, mas nós percebemos que isso vem de algum outro lugar que não o nosso corpo físico. Nós sentimos realmente que o nosso físico está ligado com uma outra dimensão. E muitas vezes as pessoas mandam essas ondas emocionais para nós, né? Nós sentimos isso claramente, nós podemos ficar alegres, podemos ficar tristes, podemos ficar mais animados ou mais desanimados, de acordo com as emoções que as pessoas estão enviando para nós. Por isso nós temos que cultivar muito bem as nossas amizades, evitar a todo custo as inimizades, porque quando pensam em nós, caros ouvintes, quando as pessoas têm emoções focalizando a nossa pessoa, elas nos impactam. E é por isso, caros ouvintes, que é uma verdade profunda que foi enunciada por Jesus nos seus nas suas aparições públicas, quando ele disse que quando um homem tivesse tido um pensamento de desejo para com relação a uma mulher, ele então já teria cometido o adultério na sua consciência, caros ouvintes, porque nós podemos ter emoções altamente complexas dentro do nosso ser, nós podemos ter pensamentos altamente complexos, e nesse plano astral, meus amigos, ter emoção é agir, é fazer acontecer, e também gera karma, caros ouvintes. Vocês realmente não podem desejar as coisas, vocês não podem pensar sobre as coisas sem estar gerando também karma, caros ouvintes. É uma grande responsabilidade, e é por isso que o esoterista vai ter que ter realmente uma consciência muito mais observadora, e tem que restringir e aumentar a qualidade das suas emoções, dos seus pensamentos, porque pela primeira vez na nossa evolução, nós tomamos consciência, caros ouvintes, que agir não é só fazer coisas com o corpo. Então, meus amigos, nós podemos fazer coisas positivas e negativas com o nosso corpo, com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Isso não estou dizendo em relação aos outros. Agora, principalmente conosco mesmo, caros ouvintes, quem mais nos afeta emocionalmente e mentalmente somos nós mesmos. Muitas vezes nós somos escravos das nossas emoções, das nossas sensações e pensamentos, porque nós cultivamos essas sensações e nós ficamos realmente presos ali, né? Então, essa conversão, caros ouvintes, de sensações físicas, da percepção física em sensação emocional, é exatamente a raiz, né, mais elementar daquilo que nós chamamos de desejo e de emoção. E é por isso também que o corpo astral é chamado, né, pelos orientais de veículo dos desejos, né, que em sânscrito se escreve, se menciona esse veículo como kama, né, que também na filosofia antiga era chamado de alma animal, né, ou veículo emocional. Ele é o veículo que expressa os nossos sentimentos, as paixões, os desejos e as emoções. Platão, por exemplo, chamava o corpo astral de alma apetitiva, caros ouvintes. E nós temos que ter realmente uma consciência muito grande desse veículo, porque dentro da hierarquia dos nossos corpos, caros ouvintes, sempre o corpo de cima domina o de baixo. Então, quem domina o nosso corpo físico são as nossas emoções. As nossas emoções é que comandam, aliás, as nossas emoções são aquelas que mandam no nosso corpo, e nós só fazemos as coisas aqui nessa matéria, caros ouvintes, quando nós somos movidos por algum tipo de emoção. Emoção, caros ouvintes, vem da sua raiz latina, quer dizer aquilo que movimenta, né? Então, o que movimenta o corpo é sempre uma emoção, e é por isso, muitas vezes, que é difícil nós realmente encontrarmos pessoas que querem estudar esses assuntos, porque eles não são em si mesmos muito emotivos, não são realmente muito emocionais. Então é mais fácil reunir uma multidão ao redor de um palco. Se você coloca um artista tocando músicas e obviamente emocionando muito a plateia, do que nós colocarmos ali um professor explicando então algum aspecto filosófico ou alguma matéria que ele gostaria de ensinar, porque isso está num outro nível acima, que é a função mental. Provavelmente no programa de amanhã nós vamos falar dele. E há uma outra função no veículo astral, ouvintes, no corpo astral, que é o de atuar como veículo independente da consciência. Ou seja, por exemplo, durante o sono normal do nosso corpo físico, ou também em estado de transe, em estado de meditação, é possível separar-se o veículo astral do veículo físico, libertando então o veículo astral para funcionar independentemente no corpo astral. É isso, caros ouvintes, que é comumente, né, popularmente chamado de viagem astral, né, ou projeção astral. É quando, pela paralisação do corpo físico, pelo sono, pela meditação, pelo transe, pela ingestão de drogas ou até por anestésicos, caros ouvintes, muitas vezes numa mesa de cirurgia, a pessoa é tão paralisada pelo anestésico, o que que acontece? O corpo astral então se desloca, se desprende do corpo físico. Então se diz que a pessoa está projetada, que ela está viajando então no plano astral. Normalmente a pessoa não vai muito longe, ela fica por ali perto do corpo, e não é incomum a pessoa ter um sonho ou ter uma visão de que ela está vendo o corpo deitado, ou que ela está vendo o corpo sofrendo uma cirurgia. Eu pessoalmente já tive várias vezes essa experiência de, após ter repousado, ter deitado, dormido, ver o corpo por cima, e isso no esoterismo é chamado inclusive de autoscopia. É quando você consegue então enxergar o seu corpo físico através do corpo astral. E normalmente nós não nos lembramos disso, porque existem bloqueios no duplo etérico que impedem a passagem da informação do astral para o cérebro. E o cérebro realmente, como ele é tridimensional, ele não consegue compreender muito bem o que que está realmente acontecendo, porque no astral há quatro dimensões. Então, quando vem essas informações para o cérebro, ele prefere criar ali uma fantasia com elementos da memória. E é isso normalmente que faz com que os nossos sonhos sejam tão caóticos e sejam tão assim aparentemente desconexos, porque é uma tradução que o nosso cérebro físico faz do que está acontecendo realmente no astral, né? E embora nós não tenhamos muito espaço aqui para abordar esse tema mais profundamente, é a temática dos sonhos, né, da viagem astral, né, podemos, né, citar alguns fenômenos que são explicados por essa função do corpo astral, que é de poder atuar independentemente do físico. Então, como o plano astral é o plano das emoções, lá no plano astral essas emoções são muito mais intensas do que podem ser sentidas quando a nossa consciência está focada no cérebro físico. Assim, por exemplo, nós podemos sentir certos tipos de medo em um pesadelo, ou então uma extrema alegria em alguns sonhos muito intensos, muito coloridos, que são desconhecidos aqui na nossa consciência vigílica normal. Porque quando nós dormimos, a consciência então não está focalizada no cérebro físico, mas sim lá no plano das emoções, no plano astral. E a dificuldade em trazer essas claras recordações daquele mundo para o cérebro físico é porque, como nós dissemos, o astral tem quatro dimensões no espaço e o nosso cérebro tridimensional tem muita dificuldade para entender isso. Então, quando nós acordamos, nós temos apenas vagas lembranças muito distorcidas. Normalmente nós temos um sentimento de que nós estávamos tendo boas emoções, boas sensações, ou então sensações desagradáveis, sentindo medo, sentindo agonia. Então, porque exatamente só esse sentido é que nos chega até o cérebro físico, quando na verdade as experiências no astral são muito mais complexas, né? E há muitas pessoas também que têm realmente problemas mais sérios, como o problema da catalepsia, né? Quando a pessoa está retornando, a pessoa fica com o corpo físico paralisado, né? Que é obviamente uma trava de segurança que o nosso corpo tem para que a pessoa não se movimente enquanto ela está sonhando. E nós vemos quantos problemas são causados quando a pessoa tem, né, o sonambulismo, né? Porque a pessoa está sonhando, ela levanta, começa a andar pela casa, fazer uma série de coisas, sem estar, obviamente, consciente no físico. Então, essa catalepsia, essa paralisia, ela é importante, porque ela impede exatamente que a pessoa se movimente no físico enquanto ela está no astral. Agora, tem pessoas que, mesmo quando o corpo astral volta, a pessoa, né, fica ainda paralisada, mas isso tem um certo nível de normalidade, né? Então, caros ouvintes, essas funções que o astral tem, né, e obviamente estão ligadas também com a vida após a morte, porque quando nós perdemos esse nosso corpo físico, nós estaremos imediatamente após o desligamento do astral em definitivo do corpo físico, porque na verdade o nosso corpo astral está ligado com o físico, na verdade não com o corpo material, mas com o corpo etérico, através do chamado fio de prata, que é obviamente uma energia muito sutil, e obviamente que é um fio muito elástico, que obviamente não tem as limitações da matéria física. Então, mesmo que nós estejamos viajando no astral do outro lado do planeta, se alguém chacoalhar o nosso corpo físico, começar a nos chamar, imediatamente nós retornamos, esse fio se recolhe e nós reencontramos o nosso corpo e nós voltamos então para despertar. E não há possibilidade, caros ouvintes, de ninguém cortar esse fio lá no outro plano. Na verdade, só na hora da morte, quando realmente não existe mais condições de vida no corpo físico, o duplo etérico vai enfraquecendo e aí, então, o indivíduo já tem uma projeção astral, o veículo astral sai de cima do duplo etérico, do corpo físico, e quando ocorre realmente a morte física, nós estamos já no plano astral, aliás, de onde nós nunca saímos. Nós estamos no astral exatamente nesse momento. O que nós não temos é consciência desse plano astral. E há pessoas que têm a consciência do astral e do físico ao mesmo tempo. Mas realmente isso não é recomendável, porque como nós dissemos, o astral fica ligado 24 horas, caros ouvintes, e a vantagem de estar aqui no plano físico é justamente essa possibilidade que nós temos de repousar, de descansar, de pensar tranquilamente sobre as coisas, que no astral é impossível. Ali é como se fosse um parque de diversões, ligado 24 horas por dia, com todas as luzes acesas, com muita música, com muito som, com muito movimento, muito deslocamento, muitas fantasias que são criadas e que são apagadas e renovadas constantemente. É um mundo realmente muito agitado. Mas quando nós morremos e nós entramos no astral, normalmente nós ficamos algumas horas ou alguns dias ali ainda num estado de sonho e finalmente nós despertamos no outro mundo. Mas aí, caros ouvintes, que nós vamos descobrir uma coisa muito importante que nós precisamos já atuar com esse conhecimento desde já, ouvintes. Nós vamos atuar, ouvintes, no plano astral com as emoções, com os sentimentos que nós tivermos nutrido aqui no plano físico. E isso vai se manifestar, caros ouvintes, na forma de matéria astral dos mais diversos tipos. No astral, essas matérias são vistas como cores, são as cores da nossa aura. Então nós temos que já, caros ouvintes, desde hoje, desde sempre, nutrir bons sentimentos, ter realmente emoções elevadas. Precisamos refinar as nossas emoções, cultuar a arte superior, ouvintes, porque nós precisamos dessa matéria no astral para quando nós não estivermos mais aqui no plano físico. E obviamente, caros ouvintes, nós devemos deixar para lá todas aquelas emoções inferiores, o rancor, o ódio, a violência, o ciúme, caros ouvintes, o apego, o egoísmo, porque isso, ouvintes, é uma coisa muito feia, não só aqui no físico, mas é uma coisa muito feia também e muito desagradável, muito mais desagradável lá no plano astral. E há um fenômeno, caros ouvintes, um pouco após a morte do nosso corpo físico, que nós passamos a nossa consciência para o astral. Então essas cores da nossa aura, elas se reorganizam, e as cores mais escuras, ou seja, que tem uma vibração mais densa, elas ficam por fora da nossa aura e as cores mais claras ficam por dentro. Então, ouvintes, se nós estivermos aqui no físico nutrindo emoções inferiores, emoções baixas, né? Realmente curtindo muito aqui o ódio, a violência, o rancor, né? O ciúme, o apego, o egoísmo, todo tipo de coisa baixa, caros ouvintes, aí nós vamos estar literalmente perdidos ali naquele astral, porque essas energias baixas vão ficar por fora na nossa aura. E aí, caros ouvintes, acontece uma coisa muito desagradável, porque nós não conseguimos ver direito o plano astral como ele é, porque essas energias negativas ficam por fora da nossa aura, funcionando como um filtro. E aí nós, só se nós tivermos emoções inferiores e nós permitirmos que essa reorganização aconteça, porque se nós formos pessoas muito tranquilas, nós podemos nós mesmos comandar essa reorganização. Mas como as pessoas não têm essa tranquilidade, os próprios elementais do astral se reorganizam, e aí eles põem as coisas ruins por fora. E aí, ao invés de enxergar o plano astral como ele é, nós vamos ver apenas coisas ruins, pessoas, né, totalmente atrapalhadas, distorcidas, emoções inferiores. E é por isso, caros ouvintes, que muitas pessoas, quando desencarnam, têm a impressão que estão realmente no inferno, ou que estão no umbral, né, como nos conta o Espiritismo, simplesmente porque elas tinham emoções inferiores, e essas emoções então impedem que a pessoa enxergue realmente o que está acontecendo. Pode ter até um anjo de luz do nosso lado que nós não o enxergamos, porque só tem matéria negativa ao nosso redor, na nossa aura, e nós não conseguimos enxergar. Então nós temos que ter realmente, caros ouvintes, uma grande preocupação com a nossa alimentação emocional. Precisamos refinar, sutilizar, caros ouvintes, cultuar todas as emoções positivas, o amor, o desapego, caros ouvintes. Temos que desenvolver a percepção do belo, das artes superiores, caros ouvintes, e não permitir que ganhe espaço na nossa aura vibrações baixas e inferiores. Porque vai ser isso que nós vamos ser, e nós já o somos, caros ouvintes, no plano astral. Mas nós vamos voltar a esse assunto, caros ouvintes, não se preocupem. Em próximos programas, nós vamos falar mais sobre o plano astral especificamente, inclusive sobre esse processo do que ocorre após a nossa morte física, e vocês verão que nós podemos, com conhecimento, fazer muito esse respeito. E o tempo urge, caros ouvintes, está chegando ao final o nosso programa de hoje. Agradecemos uma vez mais a grande audiência, o prestígio de vocês que estão acompanhando ao vivo esse curso ou nas gravações desse programa. Mas os convidamos a fazermos uma última vibração. Vamos, caros ouvintes, fechar os nossos olhos, sentirmos uma vez mais o nosso batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos lá dentro dos nossos corações, nesse nosso sol do nosso corpo físico, visualizemos ali a nossa chispa divina, a joia inefável, caros ouvintes, o diamante da nossa mais pura espiritualidade, repousando sobre o lótus do nosso coração. Que esta joia brilhe, cintile com toda a sua radiância em todas as matizes da cor do espectro, preenchendo todo o nosso ser com a sua luz. Que essa luz esteja no nosso ser e se propague pelo nosso caminho, ouvintes. Vamos aproveitar esse instante e procurar compreender, internalizar, tornar real, realmente perceber o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e sutil que o éter, é o ser, caros ouvintes, que brilha no centro dos nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que a bênção do Mestre siga até vocês. Desperte, vivifique cada vez mais os vossos corações, ilumine as vossas mentes e que o Espírito da Verdade sempre esteja aqui conosco nas transmissões desse programa. Esperamos estar com vocês, caros ouvintes, em próximas edições, com muita alegria, com muito entusiasmo, para seguirmos aqui ouvindo e transmitindo para vocês essas instruções, esses conhecimentos. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar a serviço de vocês. Nos despedimos realmente desejando um ótimo final de noite, um bom repouso, um bom descanso para todos vocês, ouvintes, e transmitimos a todos o nosso fraternal, caloroso, ouvintes, e fraterno abraço. Estaremos juntos, caros ouvintes, na próxima edição do programa Lux Esotérica.